multidão, todos numa só voz, numa mesma oração. Quem é este? Grita a multidão, montado num jumentinho, é o Deus de Abraão. Desce o Monte das Oliveiras pra em Jerusalém. Bendito é o que vem em nome do Senhor.